você não usa mais o resto do perfume que você deixou pra trás. Sou eu, sou eu, sou eu. E sou eu, e sou eu, e sou eu. Coração, pra viver sem essa paixão. E copo, copo, copo, quero ouvir. E agora, meu amor, o que é que eu faço sem você? Copo, copo, copo, copinho descartável. E me usou, amassou e jogou fora. E agora, meu amor, o que é que eu faço? E sem você, o meu coração chora. Eu te peço, volta. E aí? Que o coração tá pedindo bis. Você, você sempre quis. Eu te peço, volta. Mas sem que eu não posso ser feliz longe de quem eu sempre. Paixão quando é demais, fura o peito. Coração magoado e não tem jeito. Onda leva essa tristeza pra longe de mim. O sol quando vai embora, vem um frio. Um céu estrelado e o coração vazio. Eu só peço que você volte pra mim. Eu te peço, volta. E aí? Que o coração você, você. Eu te peço, volta. Mas sem orgulho, volta. Que eu não posso ser feliz longe de quem eu sempre quis. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Do Brasil, devassa. Salvação, perdição, será o que essa menina é? É provocação, tentação. Eu nunca sei o que ela quer e nunca tá contente só com um beijo. Tá impossível de atender o seu desejo. É insaciável tua sede de amar. O teu instinto me tira do ar. É impactante, hipnotizante. Esse seu olhar é avassalador. Devassa minha mente, consequente que ela é seu amor. Vem, vem. É impactante, hipnotizante. Esse seu olhar é avassalador. Devassa minha mente, consequente que ela é seu amor. Devassa minha mente, consequente que ela é seu amor. Devassa minha mente, consequente que ela é seu amor. Abandonei, vou sair fora. Se não querido, chegou a sua hora. Abandonei, não se quer saber. Foi tarde demais pra largar você. Ei, Diegão, tá chegando a hora. E vai chegando o tempo que a gente cansa. Se enche, se manca. Demora mais um dia, a verdade vem. Sem dó de ninguém. Tudo que aqui se faz, aqui se paga. Demora, mas paga. A vida não perdoa e o seu tá guardado, meu bem. Abandonei, vou sair fora. Se não querido, chegou a sua hora. Abandonei, não se quer saber. Foi tarde demais pra largar você. Abandonei, vou sair fora. Se não querido, chegou a sua hora. Abandonei, não se quer saber. Foi tarde demais. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe a cada um de vocês. A cada um de vocês que vieram de longe. Obrigado a todo mundo, obrigado de coração por participar com a gente dessa festa, desse dia tão especial, que é a gravação do nosso DVD, onde a gente pode mostrar as imagens pro Brasil inteiro dessa festa. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, gente! Obrigado a cada um que participou. Valeu, valeu a todo mundo. A banda, obrigado, equipe técnica, contratantes. Todo mundo. Valeu. Valeu. Um beijo no coração, hein. Assim. Abandonei, vou sair fora. Se não querendo, chegou a sua hora. Abandonei, não se quer saber. Foi tarde demais pra largar você. Abandonei, vou sair fora. Se não querendo, chegou a sua hora. Abandonei, não se quer saber. Foi tarde demais pra largar você. Abandonei. Campo Grande, vocês foram demais. Obrigado! Obrigado, Campo Grande.